soube da novidade, eu vou sair dessa ilha. Novidades? É mesmo? Sim, aprovaram a transferência. Demorou, mas foi. Eu fiz o pedido faz um tempão, mas é assim que funciona aqui. De fato. Esse lugar tava me atrasando. Eu tenho grandes planos, sabe? Muito maiores do que essa ilha. Aham, claro que tem. Tenho mesmo. Enquanto vocês ainda vão estar aqui nessa porra de lugar, eu vou estar bem longe tentando a sorte. Talvez eu também peça transferência. Todo mundo tem que comer. Não, agora a roupa que você faz. Ah, certo. Tô oficialmente entediada do seu papinho. Papinho? Como assim? Eu já sabia da sua transferência. Então não vem dizer que a ideia foi sua, porque eu sei que não foi. James e Larson. Já faz meses que os dois vêm me dizendo que você é um filho da puta. Você rouba coisas dos armários deles, trapaceia na canastra e quando chega a hora da faxina, você some. A Maxwell falou que se ela não tirasse você daqui, seria questão de tempo para aqueles dois fazerem picadinho dessa sua cara. E sabe do que mais? Eu com certeza ajudaria eles a esconder o seu corpo com o maior prazer. Mas a Altia gosta de cumprir as regras do jogo. Então cala essa sua boca e fica pianinho até você sair daqui de vez. Entendeu? Obrigado.